Na tarde desta sexta-feira, foi realizada em Foz do Iguaçu a formatura da primeira turma do curso profissionalizante de corte e costura, oferecido pelo Centro de Referência à Mulher Vítima de Violência. A iniciativa é promovida em parceria com o Patronato Penitenciário Municipal, o SENAI e a Secretaria de Assistência Social. Após a solenidade, a coordenadora do Centro de Referência, Fátima Dalmagro, destacou a importância desse tipo de qualificação. Nós temos uma demanda de mulheres que são vítimas de violência e essas mulheres muitas vezes se mantêm dentro da violência, elas continuam aceitando para ser violência por falta de ter um empoderamento, por falta de elas terem condições financeiras para sair daquela situação, às vezes com filhos, e não ter um acesso ao mercado de trabalho. Mesmo porque o mercado de trabalho é exigente, exige que as pessoas tenham uma qualificação. Então nós estamos qualificando essas mulheres na parceria entre Patronato, Secretaria de Assistência com CRAM e SENAI. Essas mulheres, já, a maioria delas, hoje a gente já teve a grata notícia de que uma empresa já vai absorver todas as formandas daqui para trabalhar na facção deles, né, na confecção. E a gente sabe que é o primeiro passo para que essa mulher comece a romper com a violência. Fátima Dalmagro avaliou o resultado do curso como positivo e ainda anunciou o próximo projeto do centro. Eram 20 mulheres inscritas e, assim, por ser um primeiro curso, a gente considerou que o índice de formação foi bem alto, porque se formaram 14. Então, a gente sabe que foi uma adesão muito grande, porque não é fácil tu frequentar um curso durante o dia, e era o dia inteiro, com filhos, tendo que dar conta de toda a sua vida pessoal e sabendo que ela teria que vir aqui e ela não ia ter um recurso extra para vir aqui. Então, eu considerei que foi bem positivo a iniciativa delas de quererem ficar até o final. E a gente que pretende agora que um projeto nosso que está em Brasília já para aprovação, que é o Mulheres Mão na Massa, que vai colocar mulheres na construção civil. Então, a gente vai qualificar, são várias vagas que a gente já tem, já estamos fazendo cadastro de reserva, inclusive, porque assim que aprova lá, a gente já tem que começar a trabalhar em cima do projeto. E a gente está torcendo para que esse projeto chegue para nós em Foz, porque vai ser também um marco, não só em questão de Foz do Iguaçu, mas também da região do Paraná. Nós queremos formar mulheres na construção civil, para a mulher provar que ela tem tantas condições de concorrer com o homem na mesma profissão. O Centro de Referência à Mulher Vítima de Violência funciona de segunda a sexta-feira, das 8 às 18 horas. Outras informações podem ser obtidas pelo telefone 45-9997-3322, disponível 24 horas por dia. Vaci Álvaro, para a CBN Foz.